Salvador, o Ocean Air 6313, está pronto para pushback e acionamento portão 1. Salvador Ground, boa noite, Europa 083, correction 083, rango vacated. Papa ZT, taxi via Alpha and Kilo 8.3, taxi via 8.3, 8.1, position 10. Torre Salvador e o Azul 4209, pronto, ponto espera 10. Azul 4209, boa noite, alinha e mantém cabeceirão no 0. Ali mantém 90, 4209 da Azul, obrigado. Okay, that's what I said, just to confirm, thank you. Solo Ocean Air 63, 13 está pronto para pushback e acionamento, posição 1. Ocean Air 63, 13, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportamos para o táxi 63, 13. Web 6747, decola 06198 agora o controle, bom voo. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, Web 7677, 47, passa 2000 na Dell. Web 6747, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub mantém o nível 340. Conforme autorizado, sub mantém o nível 340, aguarda quando possível Leda ou Bidev. Autorizado Leda 6747. Direto Leda. Azul 4209, livre decolagem da 10, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Quatro dois zero nove, decola 08198 agora, tem um bom voo. Dois Salvador 198, Azul 4209, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209, perfil da Dael passando no 1600 pés. Azul 4209, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Sobe 380, Azul 4209. estabilizou a ILS 3178. 3178, complete final, chame a torre na 86. Torre Salvador, Terra 3178, estabilizado ILS. Boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 10. Aguarda a autorização de pouso, por favor, 3178. Bilhete 6747, chame Centro Recife no 3325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, objeto 6747, tenha uma boa noite. No 78 autorizado pouso pistão no 0, 1 no 30 graus com 07 nós. Livre pouso no 0, 73178. Ocean Air 63, 113, está pronto para o táxi POB 102, autonomia 4 horas, alternando Galeão. Fiat 63, 113, autorizado táxi direita, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste no 013. Índia e Alfa, quando lá, torre 18,6, ajustado 1013, o Ocean Air 63, 113. Na 3178 no solo aos 13, direita, 121, décima 9. 219, boa. Solo, buenas, eu tá 3178, lembrou. Na 3178, boa noite, táxi via Alfa, taxiway Kilo, pátio 3, até o portão 07 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3 ao 07, pátio 1, tá? 3178. Azul 4209, submantém o nível 380, chame Centro Recife no 3325, alterna 1251. Uno 3325, 251, subindo por 380, o Azul 4209, boa noite. A pista 10, vento 130 graus com 8 nós. Linha decola da pista 10, 63, 132. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305, passa 80 para 1.0, informação, disque, boa de mare. TAM 3305, aciona identificação, autorizado chegada a mare, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050, 0 no 3, TAM 3305. Funcionamento 313, decola 17, controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, boa noite mesmo. Controle Salvador, muito boa noite, o Xanero 6313, passando no 1500 pés no perfil da subida. O Xanero 6313, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Vendo para 360, 63, 13 da China. 3305, DCV chegada para 2000, pés e ajuste no 013, autorizado LS, reporte no localizador. DCV chegada dos pés, reportar localizador, 013, ajuste, distância 13. Na 6303, subir mantenha o nível 360, chame Centro Recife 13325, alternão no 25 decimal 1. 6303, sobe ao 360, chama Recife 13325, alternão no 251. Obrigado e até mais. estabilizado 3305, 3000 para o marcador externo, completo final, chame a torre, 986. 26, tá? 3305, chame daqui a pouco. Salvador, boa noite. Deixa eu estar 3305, passou de Serra Visual, estabilidade 0, na 1-0. Rotan 3305, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 09 nós. Tente de vir pouso com 0, tá 3305. Ju, nível 190, pronto, pode. Afirmativo. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 19-8 e aciona 5-0-3-0, Oxané 62-24. Tente autorizado, conforme nível 190 Aracaju, pista 1-0, curva à esquerda após saída Puca. Transição Aracaju, 119-8 controle, 5030 é o transponder, o Xanero 6224. Afirmo 5030, portão é a remota 1-3, chama pronto, o Xanero 6224. Sem chamar quando pronto, 6224. Sete, oito, no solo aos 3-2, libera a direita, chama o solo 1-2-1, décima 9. Direita 1-2-9, tá 3-3-0. Salvador, boa noite. Está 3305 ligando na escuta. 3178, boa noite, táxi via Alfa, táxi Sui Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, daí vai reportar para ingressar no pátio principal, táxi 3085. O 3305 confirmando.